beijo e te encontrar de novo. Tô doida pra ter o seu olhar no meu, que o meu tem fome. Tô doida pra dar um beijo e te encontrar de novo. Tô doida pra ter o seu olhar no meu, e o meu tem fome. Sorte de me encontrar. E se eu começar a falar de você, que tem tudo que eu preciso pra te querer, o jeito e o frescor das coisas naturais, um movimento igual um rio que deságua, deságua. Quando eu tô na minha cama, altas horas do dia, eu me pego pensando, seu corpo, meu guia. Quando eu tô na minha cama, altas horas do dia, eu me pego pensando, seu corpo, meu guia. Tô doida pra dar um beijo e te encontrar.